Atitude é. Para garantir a nossa própria sobrevivência e a das gerações futuras, precisamos cuidar do nosso planeta. Ser um cidadão consciente significa conservar os recursos naturais, como a água, o ar, as fontes de energia e as florestas. Atitudes singelas fazem a diferença para um mundo melhor. Se cada um fizer a sua parte e adotar hábitos sustentáveis no dia a dia, todo mundo sairá ganhando. O resultado é mais qualidade de vida e saúde para todos. Ajude a defender e a preservar o ambiente. Cuide da água, economize energia e faça a separação do lixo na sua casa. Esta é uma dica da Corsã, um patrimônio de todos os gaúchos. Mais saneamento, mais vida, mais saúde. Corsã, você faz o futuro acontecer. RS Mais Saneamento. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.